se chorar, correr atrás pra sempre. Me cansei, acabou, só vou cuidar de mim. Falei, não entendeu, não valorizou, perdeu. Joia, o diamante está em suas mãos. Sofri demais, agora pode até poderá.